É. Ó, eu vou de War Turtle porque ele tem cara de puto. Eu vou de Squirtle porque ele é fofo. Agora o War Turtle. Bubasaur, Ivysaur. Não, o War Turtle ele é tipo tartaruga de guerra. E aí ele tem tipo umas asas de anjo na cabeça. Ele é o Hermes. Parece o. Ele é o Hermes, mas eu tô sentindo, parabéns. Ele não parece os bichinhos do Mario? Sei lá, eu tô viajando. É porque lá são tartarugas também. Vai, Bubasaur. Ivysaur ou Venusaur? Pô, mas esse eu, como tá, eu gosto de equilibrar. Esse Venusaur, tá diferente mesmo. Tem um negócio na testa aí que eu não conheço, hein? Tá com um cipózinho aí, diferente. Quem? Eu vou de Venusaur? Porque... O Venusaur. Ele sempre tem isso aí, gente. Pode procurar. Não, mas na cabeça não. Sim, esse cipó também não tem, não. Essa folha não, rosa tem. Sim. Não tem. A folha rosa tem. Das costas, sim. Não, a rosa não tem também, não. Das costas tem. Ah, da cabeça, vocês estão falando? É. Da cabeça, isso. Ah, isso é a mega evolução dele, não é? É, deve ser. Pros jovens aí, eu acho também. Que é a mega evolução. É, porque ele também não tem esse cipó também no coqueiro. Então, aí. É porque no. Acho gente, que é a partir do caralho que eu tenho. Então, gente. Bom, eu vou de Bulbasauro. Eu vou de Bulba porque. Não, eu vou de Venusauro. Eu vou de Venusauro. Eu peguei. Tá bom. Nossa, estamos bem igual, hein? Parabéns. Chegou a hora de optar. Pidgey, Pidgeot ou Pidgeot? Pidgey é pomba, pomba da doença, eu odeio pomba. É, eu vou de Pidgeot, então eu vou de Pidgeot. Porque o topete dele é mais da hora. Total, Pidgeot. Mano, é o melhor nome. Pidgeot! Agora outro, mano. Pidgeot. É. Eu nunca entendi, eu sempre achei que o Pidgeot era a última evolução, porque ele sentido, é né? O nome mais legal. O nome é mais comprido. É. Só que ele meteu um blindadão aqui, né? Tá com blindado. É, tem um blindado. É que o blindado do Pidgeot, ele já tá com personalizado com a corzinha. O outro. Ele é tipo Super Saiyajin 3, já é com cabelão. Mano, o Pidgey é. Nossa, um Pokémon tão inútil. Vamos lá. Nossa, é verdade. É tão inútil. Agora, pra fechar. Esse foi do que, Gabi? Clássico Pikachu? Eu fui no Pidgeot. O final. Beleza. Aí, Pikachu ou Raichu? Cara, não tem como. Não tem como sim. Botar em Pikachu, né? Eu vou no Raichu porque ele é mais da hora. Eu vou no Raichu porque ele é mais da hora. Consiga isso! Porque ele é um Pikachu chato, velho! O Pikachu é o Harry Potter de Harry Potter. Ele é chato pra caralho, ninguém gosta dele. Não é nem essa questão. Eu vou levar isso como uma ofensa pessoal, Will. Não, mano, para. Eu vou levar isso como uma ofensa pessoal. Não, mano, até o Pichu é melhor que ele. E o Pichu é sua cabeça. Eu vou de Pikachu, porque esse daqui é o Pikachu Fitness, não é do começo que ele era gordinho. É, tá? Mas se fosse então, gordo, agora... eu ia dar mais valor. Porque gordo era... Eu tinha esquecido do que era esse teste. Eu tinha muito esquecido do que era esse teste. Eita porra! Vamos nessa, vamos lá. Eu só que eu tinha feito esse teste antes e tinha dado... O Will, como é? Mudou. O meu? Começa aí, Will. Vai lá. Você tirou sexo na água. Você é uma pessoa aquática. Você viu? Você tá vendo que faz sentido. Faz sentido com o teste anterior. É, eu acho que eu tô errado. Minha vida aqui, entendeu? Eita, Ariel. Ai, caralho. Você tirou sexo na água. Você é uma pessoa tão aquática que um dia vai realizar um sonho de transar bastante na água. Gostei do bastante. Eita. Legal aí. Tomara. Quem sabe. Ficar com os dedinhos tudo enrugadinho. Gostou, os dedos tá bom. Vamos lá, o meu eu tirei sexo com BDSM. Nossa. É, quem não sabe o que é BDSM, não posta no Twitter. Tá o que é BDSM? É, posta no Twitter. E manda o print, manda tudo para nós. Manda o print, marca nós. Pessoal. Pergunta pra sua mãe. Faz que nem o Macron. Pergunta pra sua mãe. Sua mãe deve saber o que é BDSM. Fala, mãe, o que é BDSM? Vai lá e pergunta pra ela agora. Ai. Ela vai te responder. Ai, vamos lá. Então, minha descrição é a seguinte. Você não pode contar para ninguém, mas sonha em utilizar velas, correntes, cordas, chicotes e outros instrumentos sadomasoquistas. Juliana! Um dia você vai usar e abusar de tudo isso e muito mais, e mais um pouco. Eita! Eita! Vamos manter essa daí. Eu não vou nem comentar porque provavelmente minha mãe vai ouvir isso aqui. Então, vou nem comentar. Não, vou deixar não, essa aí. Dona D, você tá vendo seu filho?